Ronka Ronka. I'm singing the rain. I bless the rain in your eyes. Oh, I can. What can I do? What can I say to make you want me more? To have your love and show you how. That's all I'm asking for. Deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Eita. Não vem com sacanagem comigo, hein? Então. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Essa música dos Utons é... O início é totalmente New Year's Day do U2, né? Hein? É verdade. Vai. Aí o Raconte, no seu single espetacular, Steady As She Goes. E o interessante, a primeira informação que eu tive da nova banda do Jack White, as pessoas todas têm um desejo de criar rótulos, né? Ou é uma coisa bacana para você informar, para você tentar passar, né, para o leitor, basicamente para o leitor, evidentemente, é algum conceito, alguma ideia que esse que está ouvindo, né, a música, pescou. A primeira informação que eu tive do Raconte é que a banda do Jack White seria um cruzamento do Led Zeppelin, né, já reverenciado aqui com a Corinne, e evidentemente a principal conexão do White Stripes, né, em termos de guitarra, de vocal, essa coisa toda. A ligação seria do Led Zeppelin com Cat Stevens. Cat Stevens para as novas gerações de apaixonados por música. É um cidadão britânico, ele nasceu em Londres, mas também tem um cruzamento sinistro. O pai dele é grego, né, de onde ele tirou a principal feição dele, e a mãe é sueca. Sempre se envolveu com músicos fantásticos. O Peter Gabriel era flautista de uma banda do Cat Stevens. O Chico Batera, músico, né? Nossa gente, tocou com ele muito tempo. Enfim, um cara que fez discos importantes ali no início dos anos 70 e que em 77 se transformou em... se mudou com armas, bagagens, periquito e sandália havaiana para o islamismo. Mudou de nome, se chamou Yusuf Islam. Virou cambota, que nem fala meu amigo Jean Sirico em Brasília. E recentemente lançou um DVD com músicas que não tem nada a ver com o trabalho conhecido do Cat Stevens. Então, para as novas gerações, não só de ouvintes do Ronca Ronca, como de pessoas que correm atrás de informação, na hora que você ouve assim, ou lê, alguém fala, porra, o Raconterra, que é o fundo, é uma mistura do Led Zeppelin. Todo mundo sabe quem é o Led Zeppelin, mas pouca gente sabe quem é o Cat Stevens. E o Cat Stevens também, assim como o Kinks, que abriu o programa de hoje, foi uma fábrica de hits na Grã-Bretanha e na América também. Emplacou discos nas posições mais altas de álbum, não só de single. Então, aqui está uma das principais criações de Cat Stevens. It's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass, your lorry loads pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Sky, scrapers fill the air, but will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? We're changing day to day, but tell me, where do the children play? esse então é o Gato Estevão, como ele é muito conhecido ali perto do Bibi, ali do Bibi, ali em Niterói, Moreira César com Maris Barro. Olha só, o cara é uma fábrica de hits. Ouvimos Where Do The Children Play, e antes nós ouvimos com The Zootons a música Why Won't You Give Me Your Love. Ó, composição do Gato Estevão, maluco. You say you wanna start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Agora, eu não ouvi o disco todo do Raconterra. Esse iluminado que percebeu o cruzamento de Gato Estevão, Cat Stevens com Led Zeppelin deve ter ouvido o disco todo e captou ali alguma, né, melodia, uma harmonia do Gato Estevão. Eu confesso que passo batido, hein? Mas foi uma excelente oportunidade de nós trazermos o Ronca Ronca o Gato Estevão. It's hard to get by, just upon a smile. Tudo composição dele. Isso aqui é um The Best, né? Olha só essa aqui. Segura. Valendo a promoção, hein? Telefone 2221-1029. Pelo site da Oi, oifm.com.br, selecionando Rio de Janeiro. Fale conosco. A gente quer saber qual a grande mulher brasileira, segundo a nossa torcida, segundo a sua... Eita! Segundo a sua opinião. Promoção maravilhosa. 5 ingressos duplos pelo telefone, 5 duplos pela internet para a festa dia 26... Daqui a 2 sextas-feiras, no Teatro de Seco, de Leve no Palco, distribuição do disco Panic at the Disco, mais camisetas Ronca Ronca Copa 2006, até às 11 horas. Estou aparecendo lá o... É muita coisa. Oh. Ok, essa outra música, o Rod Stewart gravou, fez um sucesso maravilhoso com ela. E a Tori Amos, eu acho que gravou também. Essa aqui, ó. I would have given you all of my heart. But there's someone who's torn it apart. And she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I... Conhece, Nandão? Não. The first cut is the deepest. First cut is the deepest. Vamos falar em português um pouquinho? Quebra no groove, que quebra. ronca, ronca. Vocês não estão entendendo nada. Nada. Absolutamente nada. Oi, enfim. Hoje não tem Fernando Pessoa. Eu não sei o que falar sobre as estrelas que povoam este meu céu, que brilham e brilham, mas não me dizem nada. A noite mal começou e eu já me sinto tão louco. Me dá um tempo, eu vou ali no balcão e volto logo. Voltei. Decidi olhar de novo para as estrelas. Quem sabe dessa vez, depois de mais uma dose, eu posso conseguir enxergá-las melhor. Mas no fundo tudo não passa de uma fuga. É complicado procurar alguma coisa onde não existe nada. E se você prestar bem atenção, vai concordar comigo. Hoje eu estou meio opaco e os seres opacos precisam de qualquer coisa para se iludir. Lá se vem três amigos meus. Massa. Vou dividir um pouco da minha loucura com alguém. Falei, falei e falei. E eles também falaram. Descobri. Eu não precisava ouvir nada das estrelas. Eu só queria conversar com alguém. Pois é isto. Esta foi mais uma noite daquelas que a gente passa de bobeira tentando aliviar a dor do coração. E grita por um socorro, mas ninguém consegue lhe ouvir. Tem um cara estatalado ali no chão. Deve estar pior do que eu. Falou, galera. Vou pra casa. Tá bom. Ronca, ronca. Só na Oi FM. Oi FM. Oi FM. Duas turmas que vieram lá de cima. Antes o Sonic Júnior, que agora é apenas o Juninho. Então o nome caiu de uma forma linda. Era uma dupla, agora é só o Juninho. Nós ouvimos a faixa título do disco pra fazer o mundo girar, bacana pra caramba. O disco acabou de sair. E aí também lá de cima, a turma do Cidadão Instigado, com o disco já saiu há algum tempo. Nós ouvimos a música Noite Daquelas. Poxa. Promoções ainda no ar, hein? É verdade. Renatinha totalmente derrotada, né? Qual a grande mulher? O negócio de mulher, ela não gosta muito, né? Ah, ficar falando de mulher, não sei o que, mas a gente quer saber, independente da Renatinha gostar ou não, segundo a nossa torcida, qual a grande mulher brasileira de todos os tempos? Ligue para 2221-029 e pelo site oifm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro, fale conosco, mande a sua mensagem, nome completo, porque daqui vão sair 10 ingressos duplos para a festa dia 26. Daqui a duas sextas-feiras, no Teatro Odisseia, com De Leve, Panic at the Disco, camiseta do Ronca Ronca, essa coisa toda linda, né? Olha só, deixa eu fazer um SOS aqui. Aliás, são dois. Agora eu me toquei que eu tive uma ingresia sinistra com as minhas listas de e-mail. Então a coisa foi totalmente soterrada. Então eu solicito aos nossos ouvintes, né, a rapaziada que sempre participa, para entrar no site do Ronca Ronca, ou então pelo e-mail do Ronca Ronca na Oi, roncaronca@oifm.com.br, ou pelo site do Ronca Ronca, para a gente refazer os nossos contatos. E a coisa é importante a gente manter a pipa no ar, né? Então, quem já se cadastrou, quem já participou perguntando alguma coisa de alguma maneira, basta mandar um e-mail, não precisa escrever nada, né? Manda um e-mail para roncaronca@oifm.com.br, então pelo site do Ronca, roncaronca.com.br. Então esse é o primeiro SOS. O segundo SOS, a Rolling Stone chegou ao seu número 1000, a milésima edição da revista americana, que já foi muito mais importante do que é hoje, mas ainda é uma publicação considerada de peso. Então ela fez essa milésima edição de um jeito muito espetacular. Capa em 3D, tipo dessa Satanic Majesty's Request dos Stones, imitando a capa do Sgt. Pepper's, aquela onda psicodélica, né? Com pessoas importantes na história da revista. Essa edição chegou no Rio de Janeiro, no Letras e Depressões, ficou alguns minutos só. O nosso símbolo sexual, o Railco, chegou e falou assim: Maurício, teve gente que chegou aqui, comprava 5, 10, não chegaram muitas. Teve gente que chegou, levou, comprava 5, vou dar de presente, não, vou revender. Então a revista foi pulverizada. Então, se algum ouvinte nosso encontrar, pode comprar para mim. Eu ainda dou um adesivo aqui da Oi FM, um adesivo do Ronca Ronca também. E sobretudo os nossos ouvintes lá de fora. Ricardo em Nova York, Caipirinha em Leeds, que lá fora nego não dá bola pra esses bagulhos. Você fica jogado no chão lá, nego chuta em cima, bota o gato pra mijar, ninguém dá a menor bola pra essas coisas. Escora a mesa, né? Exatamente. Mesa do bar, né? Aliás, por falar em bar, tem uma excelente aqui. Que eu não, acho que eu não vou nem escrever, eu vou falar aqui mais adiante. Então, Caipirinha, Ricardão, em Nova York, se cruzar com essa edição 1000 da Rolling Stone, também pode comprar. Não preciso nem ver agora, não. Só saber que está guardadinha com vocês. E aqui no Brasil, né, nós estamos sendo ouvidos em São Paulo, em Porto Alegre. São Paulo está meio difícil também para comprar isso. Mas, enfim, quem colocar as mãozinhas, quem se deparar com a revista, pode segurar uma para a gente que... Não, não está querendo me dar de presente. É verdade. Nem a cara a revista, não. É uma edição que parece bem grande, com essa capa que tem um custo absurdo, mas o preço dela ficou bem equilibradinho aqui. Cidadão Estigado, espetacular, né? Fala, Nandão. Participação frenética, continue participando, oefm.com.br. O Fernando Amorim, cara, falando, se tocou o Cat Stevens, falando que Fight Test do Flaming Lips parece muito com Father and Son do Cat Stevens. Depois você repara só. Boa, boa. Enfim. Essas dicas são bacanas. Vai dar um karatê boliviano? Eita. Pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Se você comprou a revista, manda aí que o Maurício está trocando por dois adesivos. É verdade. A gente volta com uma informação relevante também sobre Suzy Sue. Suzana os Baixinhos, Suzy and the Banshees. A última edição da revista. Por isso que eu me lembrei do negócio da Rolling Stone. A Uncut, que vem com o Morrison chorando na capa. Tem uma sessão com ela muito bacana. Cheia de curiosidade. Vai lá, cara. Vamos aí, 2221, 221-029, efm.com.br. Valeu. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Charles Gavan e eu também estou aqui no Ronca Ronca com o nosso querido Maurício Valadares. É isso aí, um abraço.